As lojas se fecham, os bares se abrem, os pares se partem, ocupam suas noites com tablets. O calor é mobile no labo só de bala. E o que mata mais? O açúcar da bala, a bala na água, o cigarro de baile. É terça-feira, mas me trajo de baile. Se a treta infantil, tô fora do parque. Tira a trava da carne e a deixo trêmula. Fora da cúpula é a farra das células. Quando encerras o céu, sofro de insônia, denido em táxi, de fome, igual Bob Sands no cárcere. Que o delírio me arte em meus atos falhos que deixei pra mais tarde. Pra me lembrar que sou só uma calha. E não uma MacGyver da era do amor virtual, yeah. Fizeram do amor ritual, ritual, ritual, yeah. Da era do amor virtual, yeah. Fizeram do amor ritual, onde os dogmas laçam, os androides se abraçam, castos e cultos. Tudo é holograde, inorgânico, mudo. Onde os tolos se abraçam, castos e cultos, yeah. Tudo é holograde, inorgânico. Pedaços da era do amor virtual, no fim que tudo unifica. Jorrando a tinta antes que a bússola imprima. A bula indica e te mata nas curvas das letras miúdas. A lupa desvenda, mas o calor gerado mata as formigas. Teu existir não é trocado por milhas, apenas um gráfico, única mídia. Mais 10 anos na firma e o uniforme tá cheirando a rotina. E o masquerano te esperando na esquina, primeira e única vinda. Rodeado de drogas, no trabalho, na escola e família. Te colocaram numa fila de cócoras, fora do navio pra Bogotá. Não vais mais embora, corpos em volta de um barril de pólvora no abismo do catre. Os despenhadeiros da dor desabam em travesseiros. E o que não pecas no lar, tua filha peca em dobro na rua. E a vida dela vale o dobro da tua. Da era do amor virtual, yeah. Fizeram do amor ritual, ritual, ritual, yeah. Da era do amor virtual, yeah. Fizeram do amor ritual, onde os dogmas laçam, os androides se abraçam, castos e cultos. Tudo é holograde, inorgânico, mudo. Onde os tolos se abraçam, castos e cultos, yeah. Tudo é holograde, inorgânico. Dias de chuva, garoa fina, média e bruta. Em São José tem o barulho das turbal, que transborda essas poças que não são poucas. Inúmeras bocas gesmungam mesmo nas portas das lojas. 60 dias de chuva, garoa fina, febre das bruxas. Ilha mágica, jovens boçais, é o meio que jogo minha margem. Um corte frontal a cada vez que paro, se no espelho trava. É só um jovem mortal, de graça nasce velho e moral. Algumas horas em frente à tela de LED no hall, pensando no ponto exato, Fred no réu, veste no Halloween. Os panos do Ponço Pilatos e manda esses merdas pro céu. Roupas não secam no varal de arame, se não arejas o cômodo é o carnaval das aranhas. Entrar na massa em um remo, não há saldo de bem, mas sadução de querer. Há coisas que não devias desver. Então não deve. Segundo milênio, século XV, da era do amor virtual. 60 dias de carnaval das aranhas, 60 dias de chuva.